Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Queria ser o grande herói das estradas, tudo o que você queria ser. Só pensa agora em voltar, não fala mais na bota e no anel de sapata, tudo o que você devia ser. Sem medo. Não se lembra mais de mim, você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo o que você podia ser. Ainda pense, é melhor do que nada, tudo que você consegue ser. Não importa, não faz mal, você ainda pense, é melhor do que nada, tudo que você consegue ser. Hola, bienvenidos. Pertenece a esa generación de músicos que ya en los 60 reivindicaban la existencia de otro Brasil. El Brasil del interior profundo, con su propio folclore. Su música está profundamente enraizada en las tradiciones populares de su tierra. Y tal vez por eso, sus canciones han despertado un enorme interés en músicos de todo el mundo. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a poner a consideración de nuestra audiencia la música de Milton Nascimento. Y un saber invento cais e sei a vez de me lançar. O que vocês diriam dessa coisa que não dá mais pé? O que vocês fariam pra sair dessa maré? O que era sonho vir à terra? Quem vai ser o primeiro a me responder? Sair dessa cidade, ter a vida onde ela é. Subir novas montanhas, diamantes procurar. No fim da estrada e da poeira, o rio com seus frutos me alimenta. A los 19 años, Milton Nascimento ya tenía a la música como centro de su vida. Trasladado a Belo Horizonte para dar a conocer su arte, conoce a Elis Regina. Junto a ella, se presentan en el Festival Internacional de la Canción en Brasil, suceso que les posibilitó grabar su primer disco a fines de los 60. Su carrera se extiende hasta hoy. Hijo adoptivo de una madre ocasional cantante de coros y de un padre matemático que alguna vez dirigiera una radio de pueblo. Para sus compatriotas, es un cantante folclórico. Para el primer mundo, un intérprete de música del mundo. Todo lo dicho es dicho por alguien. ¿No es cierto, don Humberto? Morena que tempero, cigana que tempero, o cheiro do cravo. Cigana que tempero, morena que tempero, a cor de canela. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, o sol da manhã. E morena que tempero, cigana que tempero, o cheiro do cravo. Cigana que tempero, morena que tempero, a cor de canela. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau e o sol da manhã. Morena que temperou, cigana que temperou, o cheiro do cravo. Cigana que temperou, morena que temperou, a cor de canela. Morena que temperou, cigana que temperou, o cheiro do cravo. Cigana que temperou, morena que temperou, a cor de canela. Morena que temperou, cigana que temperou, o cheiro do cravo. Cigana que temperou, morena que temperou, a cor de canela. Morena que temperou, cigana que temperou, o cheiro do cravo. Cigana que temperou, morena que temperou, a cor de canela. Morena que temperou, cigana que temperou, o cheiro do cravo. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a poner a consideración de nuestra audiencia la música de Milton Nascimento. Testigo de nuestro amor bajo la noche callada. Esquecimos tú y yo con un amor sin pecado, pero el destino ha querido que vivamos separados. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. O Vale de Santa Cruz, o Puerto de Doña Elvira, os vuelvo yo a recordar, y me parece mentira. Y a todo aquello pasó, todo quedó en el olvido. Nuestras promesas de amores en el aire se han perdido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Throughout the military era, despite continual battles with the censors. Ficou difícil de trabalhar aqui. Eu, por exemplo, tive um disco, Milagre dos Peixes. As letras foram para censura, foram todas censuradas, e a gravadora falou, grava outro disco. Aí eu falei, não, eu vou gravar esse disco sem as letras e usando a minha voz como instrumento. Aquilo é uma demonstração política. The military took their revenge by Vem solar e estrelas do mar, a terra azul da cor de seu vestido. Vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo? Se eu cantar, não chore não, é só poesia. Eu só preciso ter você por mais um dia. Ainda gosto de dançar. Bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde, vento solar. Você ainda quer morar comigo? Vento solar e estrelas do mar. Um girassol da cor do seu cabelo. Se eu morrer, não chore não, é só a lua, é seu vestido cor de mar, a vida nua. Ainda moro nesta mesma rua. Como vai você? Você vem ou será que é tarde demais? Horizonte de fines de los 60, Milton Nascimento conoce y traba una profunda amistad con los hermanos Borges. Entonces fue que una novata, Eris Regina, se presenta en el Festival de Música Popular Brasileña con una composición suya, Canción de Salsa. Los muchachos se juntaban siempre en un mismo lugar. Uno de los hermanos Borges le puso nombre, Clube da Esquina. En 1972, el sello discográfico EMI convoca a Nascimento y este a su vez invita a sus compañeros musicales de entonces. Tavinho Moura, Wagner Tiso, Lo Borges, Beto Guedes, Flavio Venturini, Toninho Horta, Márcio Borges, Ronaldo Bastos y Fernando Brandt. Y así se llamó el disco, Clube da Esquina. acordei de sonho estranho. Gosto vidro e corte, sabor de chocolate no corpo e na cidade, sabor de vida e morte. Coração americano, sabor de vidro e corte. A espera na fila imensa e o corpo negro se esqueceu. Estava em São Vicente, a cidade e suas luzes. Estava em São Vicente, as mulheres e os homens. Coração americano, sabor de vidro e corte. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a poner a consideración de nuestra audiencia la música de Milton Nascimento. As horas não se Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano. ¿Hablas conmigo? My name is the law. ¿Me lo dices a mí? All over me, I had never been so happy. Mark me. More and more. Ni lo intentes, coprodazo. El disco Clube da Esquina llamó la atención de entrada por su riqueza poética, miscelánea de sonidos y composiciones originales. Un clásico que tuvo una segunda versión en 1978. El álbum marcó la carrera de todos los que participaron, pero especialmente la de Milton Nascimento. Y llegó a convertirse en un hito de la historia musical del Brasil. Coliderado con Lo Borges, el disco nos muestra a un grupo de músicos compenetrados hablando un lenguaje común. En un ambiente de libertad, frescura y naturalidad, fruto de la amistad y comunión de ideas musicales. Thank you. phoned, warning of the consequences if he tried to visit his family. O telefone tocou e era uma pessoa da ditadura dizendo que eu estava proibido de ir a São Paulo, principalmente na rua tal onde morava minha esposa na época e meu filho, porque se eu fosse, que eles iam raptar meu filho sem volta, matar meu filho. Mas eu não liguei para aquilo. Fui mais umas três vezes. Então, quando eu cheguei em casa no Rio outra vez, o cara falou assim: olha, essa foi a última vez, é o último aviso. Se a gente te ver aqui, ele vai sumir para nunca mais. Aí foi o mais horrível que aconteceu na minha vida. As pessoas não entendiam por que eu bebia tanto, por que eu não ia a São Paulo, e mil coisas, e eu não podia falar nada. Nem para minha mãe eu não podia falar nada. Se você não me queria, não devia me procurar, não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Se você não me queria, não devia me procurar, não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar, evitar. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Meu amor, na beira da vida. A gente torna a se encontrar só. Casa iluminada, portão de ferro, cadeado coração. Vou passeando, passeando e morrer. Perto de seus olhos, anel de ouro, aniversário, meu amor. Em minha cidade, a gente aprende a viver só. Ah, um dia, qualquer dia de calor, é sempre mais um dia de lembrar a cordilheira de sonhos que a noite apagou. É minha cidade, portão de ouro, aldeia morta, solidão. Meu povo, meu povo, aldeia morta, cadeado, coração. Eu reconquistado, vou caminhando, caminhando e morrer. Seus braços, a gente aprende a morrer só. Meu povo, pela cidade a viver só. El saxofonista norteamericano Stan Getz le había presentado otro sonido a los oyentes de su país. Fue cuando se vinculó con João Gilberto y otros músicos brasileños. Una década después, otro saxofonista, Wayne Shorter, hace lo mismo con Milton Nascimento en el álbum Native Dancer. Floral, misterioso, seductor, pocos discos han ejercido un impacto tan duradero. Otro hito en la carrera de Nascimento tuvo lugar en 1994 con la grabación del álbum Angelus, con intervenciones destacadas como las de Herbie Hancock, Ron Carter, Pat Metheny o Peter Gabriel. Un universo musical girando alrededor de un personaje único en la música de Brasil. Dessa coisa que não dá mais pé. O que vocês fariam pra sair dessa maré? O que era pedra vira corpo. Quem vai ser o segundo a me responder? Andar por avenidas enfrentando o que não dá mais pé. Juntar todas as forças pra ver.

fala dessa sua emoção de ouvir aí mil vozes homenageando o grande ícone da música brasileira. Pois é, que eu estava dizendo que Belo Horizonte sempre foi para mim a capital da cultura. Desde que eu mudei de Três Pontas para cá, tinha muita coisa assim de cinema, de biblioteca, e a gente acompanhava tudo, e eu achava Belo Horizonte mais forte do que as outras capitais do Brasil. E, por exemplo, coro, eu comecei a cantar aqui em Belo Horizonte. E agora mil vozes, meu Deus do céu, né? Eu nem sei o que vai acontecer comigo. Muita emoção. Ah, demais, demais. Amigos num hotel muito além do céu. Nada a temer, nada a conquistar. Depois que este trem começa a andar, andar, deixando pelo chão os ratos mortos na praça. Do mercado quero estar onde estão os sonhos desse hotel, muito além do céu. Nada a temer, nada a combinar. Na hora de achar o meu lugar no trem e não sentir pavor dos ratos soltos na praça. Minha casa. Milton Nascimento canta con una voz a la vez ardiente y angelical, exótica y exuberante como su país, Brasil. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el álbum Clube da Esquina, de 1972, de los compositores brasileños Milton Nascimento y Lo Borges, cuyas composiciones fueron Tudo que você podia ser, Cais, Sail das Bandeiras número 1, Grau e Canela, Dos Cruzes, Um Girassol da Cor do Céu, San Vicente, Estrelas, Clube da Esquina número 2, Me Deixa em Paz, Os Povos, Sail das Bandeiras número 2, Um Gosto de Sol, Pelo Amor de Deus, Lilia, Trem do Doido, y nos despedimos con Ao Que Vai Nascer. Dedicamos este programa al suave murmullo de tu suspirar. Chau. De você achar o trem e não sentir pavor dos ratos soltos na casa. Sua casa. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores,